posição, se não me engano. É um super motel, né? É motel, por aqui a gente fala pra caralho, se thank you. Thank you. Porra.